Olá, Lendários. Olá, Lendários. Esse é o Rubi. A aparelhagem que por onde passava embalava todas as estruturas. Por isso, poderoso. Inovação sempre foi a palavra-chave do Rubi. Por isso sempre foi chamado de primeiro. Ah, é claro, o primeiro a gente nunca esquece. DJ Jairinho, faz tempo que eu não vejo mais você. Só queria saber se estás feliz. Eu nunca aqui pensei em te perder. Olha só, gente. Mas é que a gente era jovem demais. A gente brigou. Jairinho. Você foi o meu primeiro amor. E você foi? Você foi o meu primeiro amor. Você foi o meu primeiro amor. É. Você foi o meu primeiro amor. Eu nunca aqui pensei em te perder. Poderoso Rubi. Mas é que a gente era jovem demais. A gente brigou e eu te perdi. O tempo passou, mas não te esqueci. Você está no Rubi. Aqui a emoção é inigualável, é incomparável. Vem dançar, vem fazer a pedra do Rubi sempre poderoso. Faz tempo que eu não vejo mais você. Só queria saber se estás feliz. Eu nunca aqui pensei em te perder. Mas é que a gente era jovem demais. A gente brigou e eu te perdi. O tempo passou, mas não te esqueci. Merecer seus olhos lindos em mim toda manhã. E a gente vai recordando no Caribe o nosso lendário. Quero ser seu rei, não sou ninguém. Sou um sentimento na contramão. Eu sou seu fã. E aí, Chiva? Givaldo Gravações CDs. Quando resolver me amar, será que eu vou acreditar? Será que eu vou? Não sei. Já lhe abri meu coração, você me deixou no chão, com aquele olhar de quem não quer, de quem não vi. E a saudade gostosa do Caribe. O meu pensamento é ser de você, merecer seus olhos lindos em mim toda manhã. Quero ser seu rei, não sou ninguém. Sou um sentimento na contramão. Eu sou seu fã. Alô, menina. Alô, Didio Boy, chega juntinho, Didio. Menina, eu sou seu fã. Eu sou seu fã. Menina, eu sou seu fã. Ao pôr do sol, eu vou te dizer que o nosso amor não pode. E a professora Elidalva já chegando juntinho. Um abraço pra vocês. Ao pôr do sol, alô, bonitona. Eu vou te dizer, eu cheguei no lendário, valeu. Que nosso amor não pode morrer. Rubi, quando as estrelas, Givaldo, no céu despontar, Givaldo, pensando no CD ao vivo. Que a lua eu fiz pra você. Saudade! Uma lenda nunca se apaga. Lendário Rubi Saudade. Saudade gostosa do Caribe, só começando por você, o nosso lendário Rubi. Ai, como eu te amo. Ah. Ai, como eu te quero. Ai, como eu te chamo. Ai, ai, como eu te espero. Você está no Rubi. Eu quero o teu amor. Só pra mim. Só pra mim. E dou o meu amor pra você. Meu coração parou no seu olhar e agora está batendo por te amar. Porque meu coração parou no seu olhar e agora está batendo por te amar. Te amo, fala, eu te amo. Te amo porque gosto de te amar. Rubi! Nina, o que você fez pra me conquistar? Usou chegando aí. O seu olhar pra me hipnotizar, pra me enfeitiçar. E aquelas loucas palavras sussurradas ao meu ouvido, pura mágica. Eu não duvido. Todo poderoso Rubi. Mas se foi feitiço, eu espero que não haja meio eu desfazer, pois seus toques me excitam e eternizam meu prazer. Eu juro que sem você já não sei viver. Rubi! Pois quando depois do amor, carinhosamente você encosta a cabeça em meu peito e ainda delirando de prazer. Suspira, canta pra mim, menina, oh Nina, menina, você ainda vai me matar de amor, menina, você ainda vai me matar de amor. Se foi feitiço, eu espero que não haja meio eu desfazer, pois seus toques me excitam e eternizam meu prazer. Eu juro que sem você já não sei viver, pois quando depois do amor, carinhosamente você encosta a cabeça em meu peito e ainda delirando de prazer, suspira, Rubi, canta pra mim, faz a pedra, menina, oh Nina, Rubi. Menina, você ainda vai me matar de amor. O som das estrelas. Seja uma estrela. Siga essa estrela. Só penso em você. Quando escuto essa canção, é lindo a festinha. Dos bailes só recordação. O nosso grande amor. Festinhas do interior. Como foi tão lindo. Que lindo tudo que acabou. Me desespero, refrescando as emoções dos nossos lindos momentos. Hoje viva a solidão. Oh, meu Deus, quanto tempo se passou e tanta saudade, quanto sofrimento e dor. Tentei te esquecer. Ei, Shiva! Carina, tive que ficar na brecha. galera chegando juntinho no lendário Rubi. Hoje aqui no Caribe, só começando pra você, vamos lá! Poderoso Rubi. DJ Jairinho. Puxando a saudade gostosa hoje aqui no Caribe, o nosso lendário Rubi. DJ Jairinho. Hoje, meu amor, e quero... Equipe Calça Curta já chegando juntinho. Olha o meu parceiro Júnior Barra. Júnior Barra já no lendário Rubi hoje aqui no Caribe. Que ainda te amo e pra você quero voltar. Sei que em seus braços é meu lugar. Meu amor, deixa! Deixa, deixa, deixa, deixa, deixa eu beijar a tua boca. E a saudade no Caribe. Te beijar, eu só quero amar.

poderoso Rubi. Me fala das loucuras todo poderoso que Rubi. Você sonhou. E diz que igual a mim, ninguém te amou. Meu amor, que bom! Show! Nesse momento de paz, de muito amor e prazer, seu corpo aquece o meu frio, seu beijo me excita demais. Me abrace forte, meu bem, quero te sentir mais e mais. Nossas roupas no chão até se envergonham de ver o nosso amor. O dia entra na noite, eu totalmente em você. Em você! E nesse vai e vem, explodimos de amor e prazer. Alô, Didio Boy, chega juntinho aqui. Alô, Didio! Que a vida pode me dar. Eu amo meu E parabenizar a amiga Iris. Ela está no berço. Vim comemorar seu aniversário hoje aqui no lendário Rubi, hoje aqui no Caribe. Valeu, parabéns pelo seu aniversário, Juro Barra. Um abraço pra você, garota, com Jairinho. Mas não demorou muito tempo, em prantos voltou. Confesso que eu tive medo de tudo acabar. Em prantos voltou. Confesso Cirigina, o seu Giovanni. Galera da carroça. Hoje aqui marcando presença no lendário Rubi. Não me deixe aqui, meu bem. Sinto falta de você. Sem você não sou ninguém. Pense. E não me abandone. Não me abandone. Sou capaz de enlouquecer. Eu não vivo sem você. Eu não vivo sem você. Pois eu sei que vou sofrer. E as nossas poderosas aqui, beijando o coração. Sem você não existo. Givaldo Gravações CDs. Amor. Amigo dos mascarados do Rubi, hoje aqui com a gente. Por Deus, outra vez te peço. Largue tudo e vem pra mim, pra viver até o fim. Ah, minha vida, você não pode imaginar o quanto eu te amo. Nada existe sem você. Você é minha vida. Você é o que eu mais quero. Te amo. Te amo. Te amo. Sem você eu não existo. Sou um pobre sonhador. Sem carinho e sem amor. E a saudade do Caribe. De hoje em diante eu só vou gostar de quem gosta de mim. Não quero ficar desprezado, humilhado. Amiga Paloma e seu grande amor, seguidores do Rubi, do nosso lendário Jaqui. Valeu. Chorar como muito eu chorei. São coisas que o meu coração já não quer aceitar. Eu jurei pra você e pra mim te fazer feliz. Coitado do meu DJ coração Jairinho. Que amor e não é feliz. E tão pouco durou nosso amor. Eu quase perdi a razão pra recomeçar outra vez, fugir da solidão. Diz pra mim, diz meu amor, diz. Diz pra mim o que fazer. Esquecer você. Amiga Belzinha chegando juntinho nas passageiras da nave. Beijando o coração pra você, Bel. Tá chegando junto no Caribe Show. Como eu te amei, chorar como muito eu chorei. São coisas que o meu coração já não quer aceitar. Diz pra mim o que fazer, meu amor. Diz pra mim como esquecer você. Diz pra mim o que fazer. Você me conquistou, invadiu minha mente e ganhou meu amor. Veio de repente, habitou-se em meu coração. Amiga, por favor, já chegou.

Bora nessa, Janine, como é que é? Bora, Silva! Abraçar com carinho, meu parceiro Blade, da equipe Acabou Sossego. Chegando juntinho no lendário hoje aqui no Caribe. Um abraço pra você, garoto. Olha, lindão, vamos lá, Zé Carlos. Já no lendário, um abraço. Sabe, eu sou latino-americano. que não late mais em Tropicana. Sou da boca do Amazonas, do Iapoque ao Chubi, uma mistura de línguas. Poderoso Rubi. Que ela dentro dessa terra, querendo lhe saborear. Vem me dar um copo de cana. DJ Jairinho. Pra te alumiar. Para quem é Jairinho, Tubarão, DJ Boy e o mestre DJ Jumar. Fui nas Europa, subi na Torre Eiffel. Fui ver o Big Benson na meia-noite, mas o vampiro não apareceu. Pra me criticar. Todo Poderoso Rubi. Parceiro Giovanni de Nelson, toda a galera do Bingo e já curtindo o nosso lendário. Poxa, aqui no Caribe, um abraço pra vocês. Você criticou o meu falar e disse que meu idioma está errado. Vou lhe mostrar que sei o inglês, porque português nós já sabe. Eu sou latino-americano, que não late mais em tropicano. Sou da boca do Amazonas, do Iapoque ao Chubi, uma mistura de línguas. E quer lamber toda essa terra, querendo lhe saborear. Vem me dar um copo de cana, um forte aceso pra te alumiar. Fui de Chicago nos Estados Unidos, fui nas Europa, subi na Torre Eiffel. Fui ver o Big Benson na meia-noite, mas o vampiro não apareceu. Olha meu parceiro Blau e a Denise, Shakira Lendário Rubi, um abraço do Tuba. Eu vou aprender a falar inglês, nós já sabemos. Ao lado do Segurança Amor, hoje vem curtir um lendário Rubi. Um abraço pra você, garoto. Vamos lá, saudade! Nada se compara ao lendário Rubi, saudade. Porque a inovação das aparelhagens começa tudo aqui. Ser o dono desse corpo, você nem calcula.

Jairinho. Tudo que eu sei dizer, o que sinto por você, é muito mais que amor. Paixão, desejo, loucura. Vamos lá, saudade! Heterogênea mistura, mistura que deu certo. Carim, bicho! Dizer por que te quero assim é falar também do teu amor. E as coisas que temos em comum nem dá pra enumerar. Meu sol de verão, minha água, meu ar. Vem, como é que é? Saudade, Jairinho. Eu sou de verão, minha água, meu ar, meu luar do sertão. Eu nasci pra te amar. Bora, Caribe, como é que é? CD, já ressou um CD ao vivo hoje aqui no Caribe Show. Galera, vai recordando, vai dançando agarradinho e o nosso lendário. Vamos lá! A gente às vezes discute como todo casal normal, mas sempre faz as pazes. Olha que não! Não existe casal perfeito, a gente sabe que tem defeitos. Bora, Janinho, Caribe, como é que é? Perfeitos superáveis. Dizer por que te quero assim é falar também do teu amor. E as coisas que temos em comum nem dá pra enumerar. Meu sol de verão, minha água, meu ar. E é o nosso lendário, meu sertão. O dia já ligou você tá arrebentando aqui, dando pontapé inicial. É o nosso lendário Rubi pela primeira vez aqui no Caribe Show. Hoje tem a apresentação também aí da banda Cabra do Forró, do nosso palco central aqui do Caribe. E a onda vai ser pra dentro aqui, gente. Eu nasci pra te amar. Olha que o Duma chegou. E o Duma já chega, bora detonar. Valeu, Jairinho!